Me assusta. O nosso beijo sem melhora, coração me ajuda. E não me peça pra não ir embora. Você diz que igual a nós não tem. E me assusta. Me assusta. Era mais fácil quando era passado e você usa a nossa história e deita do meu lado e me diz que igual a mim não tem. E me assusta. Pra onde a gente vai daqui? Não sei, nem sei se quero ir. Você me olha como um recomeço e eu te beijo e sinto nosso fim. Como pode o tempo ter passado e tudo está perfeitamente igual? Você conhece cada canto meu e nosso amor seria tão real se eu fosse a mesma de anos atrás. Se eu fosse a mesma de anos atrás, eu poderia até fingir, mas você sabe que eu não sou. E te assusta, te assusta minha liberdade e se culpa, porque era linda nossa pouca idade e me diz que igual nunca viveu. E te assusta. Pra onde a gente vai daqui? Não sei se tem pra onde ir. Você me diz que ninguém te conhece como um dia eu te conheci. Como pode o tempo ter passado e nós dois de novo vendo o mar? Você me diz que agora faz sentido. Eu poderia até considerar se eu fosse a mesma de anos atrás. Se eu fosse a mesma de anos atrás, eu poderia até fingir, mas você sabe que eu não sou. E me assusta eu te olhar assim do mesmo jeito. E te assusta saber que o nosso foi seu melhor beijo e pra sempre igual não tem. E te assusta. Me assusta eu te olhar assim do mesmo jeito. Te assusta saber que o nosso foi seu melhor beijo e pra sempre igual não tem. E te assusta.